e se envolve. Aperte o play, curte 1, 2, 3. É choque, alta voltagem de ideia positiva, eletrizando a sua mente, tamo na ativa. Revolução em forma de canção, o choque da palavra viva pra curar sua atenção. Opositores, quando escuta esse som, estremece. Afunda que nem o Titanic quando o ator se pegue. E vira e mexe, tem mano que fortalece. Suia porque ao suia nossa ideia cresce. O choque é dado, os corações se convertem. E quando canso, tem DJ Rixo no scratch. E te embalo, também tô na fita e não paro. A cada passo que é dado, um alvo alcançado. Ligado, visando a nossa meta. Choque de alta voltagem, geração profética. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. A chapa esquenta, o fogo cedeu meu povo. Nesse comboio eu luto, choque no sistema bruto. Invisto nisso, eu compromisso e não deixo falha. O peso da palavra é prejuízo pro canalha. E com o tempo tem uma pá eletrizado. Inimigo paralisado, objetivo alcançado. O rap é embaçado, uma pedra no sapato do otário que desejou ver a gente prostrado. Por onde passamos, deixamos nossa marca. Milícia armada, pro inferno uma ameaça. Onde somos traz respaldo e é mil grau. Deus quando manifesta seu poder é fatal. Aí cê treme, fica bolado. Já dá pra entender que é louco esse barato. É eficaz, sem muita conversa. O choque de alta vontade, geração profética. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. E pra complementar, prossegue a saga no combate. Aqui o rimador vai até o fim e não abre. GP não nasceu pra ser telespectador. Fica assistindo os manos a margarador. Vou descarregar toda a fúria nesse choque. Na ideia de mil graus, mais potente que o Batlock. Pra deixar o adversário desnorteado. Sem escape, sem espaço, totalmente manetado. Eletrocutado na potência dos meus versos. Descarrego toda a fúria no sistema do inferno. Nem adianta conspirar, seus golpes estão falidos. Totalmente destruído pelo grande poder de Cristo. Pois eu digo, a nossa voz não cala. Sem patroca, sem barganha, pelo poder da palavra. É eficaz, sem muita conversa. Um choque de alta voltagem, geração profética. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte. É choque, é choque, é choque. Alta voltagem de ideia forte.